programa a seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo. Não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News Science. Hoje, sexta-feira, dia 21 de junho de 2019, e a notícia dessa vez, Gregório. O magnetismo complexo pode manter o buraco negro supermassivo da Via Láctea. Complexo. Muito complexo. Lembra daquele grupo de cientistas que achavam que, na verdade, não era gravidade e era magnetismo? Talvez aí eles estavam à frente do tempo deles, entendeu? Frente. O magnetismo complementa a gravidade. Polo Norte. Então, eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E esse é o QN News Magnético. Magnetizado. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. No centro da Via Láctea, há um buraco negro supermassivo de 4,6 milhões de vezes a massa do Sol, chamado Sagitário A. Alguns buracos negros supermassivos acabam em frenesi de alimentação. Material gorgolejante e emitem radiação intensa que pode afetar toda uma galáxia, mas não Sagitário A. Os pesquisadores agora acham que descobriram a razão pela qual certos buracos negros supermassivos são silenciosos. Silenciosos no sentido de que eles não ficam fazendo fuzuê na Via Láctea, na galáxia, tá ligado? Não silenciosos de não fazer barulho, porque o som não se emite no espaço. Fuzuê. Mas são silenciosos no quesito de, tipo, eles não fazem muita zoeira. Não se emite porque você não gritou o suficiente. Novas observações do... Não, isso aqui merece uma pausa pra gente explicar o porquê o som não propaga no espaço. Pra o som propagar, ele precisa de moléculas pra poder vibrar e se propagar. Se não tem molécula, ele não vai. O som... Ele é mecânico. O som, ele é uma onda mecânica. Ele precisa de um meio pra onda se mover. Então, se não tem nada, então eu não sei como... Só pra esclarecer isso aí, né? Porque muita gente deve ficar, tipo, porra, por quê? Tá aí a resposta. Bom, novas observações de gás e de poeira ao redor do centro da galáxia permitiram aos pesquisadores descobrir o campo magnético ao redor de Sagitário A. Embora a gravidade domine a dinâmica do material em torno do buraco negro, esse estudo, que em breve será publicado no Astrophysical Journal, mostra que os campos magnéticos não podem ser ignorados. As observações mostraram uma região em forma de Y ao redor do buraco negro, cheio de material quente e uma estrutura maior em forma de anel em espiral para dentro. Cada braço do Y tem um próprio campo magnético e ambos são distintos do anel mais amplo. A interação entre todos eles pode estar reduzindo a quantidade de material caindo. Entendeu? Porque ele não fica sugando as paradas direto. Ele fica lá quieto. Manja? Não era pra estar sugando a porra toda, mas não fica entrando um monte de coisa lá dentro. Sim. Porque ele é super massivo, era pra estar traindo tudo. É, porque as coisas estão em órbita, cara. Então, mas tem um motivo a mais por isso. Que ele, talvez ele seja tão grande que ele produz um campo magnético tão bolado, que esse campo magnético bolado evita que ele fique sugando as paradas loucamente. Incrível. O formato espiral do campo magnético canaliza o gás para uma órbita ao redor do buraco negro, disse Darren Doyle, cientista do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em um comunicado. Isso pode explicar porque o buraco negro está quieto enquanto os outros estão ativos. É tipo... Ele acabou virando uma estrelona, tá ligado? Virou uma estrelona negra. Porque as coisas orbitam, né? Elas não são canalizadas pra ele. Não são. Bom, as observações foram possíveis graças à câmera de alta resolução Airborne Wideband Camera Plus, ou conhecida como Hawk+. HAWC+. Nossa, que nominho gostoso. O Observatório Estratosférico da NASA para a Astronomia Infravermelha, conhecido também como SOFIA. Quando pode passar incorporado a um campo magnético, as moléculas se alinham de certa maneira, o que significa que a luz emitida por essa poeira terá uma certa orientação. Essa propriedade, conhecida como polarização, permitiu aos pesquisadores ver o campo magnético de outra forma invisível da região. Este é um dos primeiros exemplos que podem realmente ver como os campos magnéticos e a matéria interestelar interagem uns com os outros, observou o autor Johannes Melz, um astrofísico do Centro de Pesquisas Espaciais Universitárias do Centro de Pesquisas AMES da NASA, no Vale do Silício, na Califórnia. Caralho! O Hawk+ é um divisor de águas. A pesquisa é apresentada na reunião de junho de 2019 na American Astronomical Society. E é isso. Magnetismo, gravidade, pó. É Uma gravidade magnética. Tudo pó galáctico. É tudo campo de força. É, como aquele povo vai dizer, é energia. Mano, tudo energia. É tudo coisa da sua cabeça. É tudo energia. Não, eu não acredito em Deus, mas eu acredito em energia. Eu não acredito em Deus, mas eu acredito que nós temos um objetivo. Deus não existe, universo. Mas existe energia. Eu não sei qual que você... Que... Energia. Energia. Existe energia, ela tá, né? É, ela tá existe, passando só que ela pelos fios tá da sua pensando. Casa nesse exato momento. Ela tá cagando pra você. É, coisa empurra o seu, sei lá, você joga o seu celular no chão, é energia. E karma também não existe. Não, aí não, aí você tá mexendo com gente perigosa. Ah, mas eu brigo. Se chegar perto de mim, eu vou usar, eu vou matar a vaca. Referências religiosas. Então é isso. É isso. Nós vamos ficando por aqui e nos vemos semana que vem com outra rodada de QN's Newses. Caralho, agora você... Nem sei o que eu falo aqui, porque eu não tava esperando por isso. Então falou! Inesperado. Falou!